quantos creem nisso, deem um brado de vitória. Como Samuel, quero ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que eu quero te ouvir. Yeah. entre amigos e irmãos, a palavra proferida libera cura e perdão. Eu não sei se você tem que perdoar alguém nessa noite, alguém que de repente não está aqui, mas se essa pessoa estiver aqui, perdoe agora, libere perdão da sua vida. Nada é mais lindo do que liberar perdão. Se essa pessoa não está aqui, coloque essa pessoa diante de Deus assim: Senhor, quando eu encontrar com essa pessoa, eu vou pedir perdão a ela. Ou então, quando eu encontrar com essa pessoa, mesmo que ela não diga nada, eu vou dizer: eu te perdoo dentro do meu coração. Eu não quero mais ser escravo do pecado, não quero mais ser escravo da raiva, não quero ser escravo da mágoa, não quero ser escravo do rancor. Eu quero ser livre para te adorar, Senhor. Aleluia! Vamos profetizar então cura, libertação, um tempo de restauração para as nossas vidas, porque o Senhor se move aqui entre nós. Aleluia!